Sente, fez uma aproximação, agora de pista livre. Ok, tá baixado, travado. Sente. Vigilância. Sente. Quando possível, voa da real, Leda. Se possível, dá pra gente, Leda. Zero para pushback, exatamente. Na parte curta. Time taxi. Camará. Papa Romeu, geral, como eu saio pra. Positivo, livre frequência para coordenação com tráfego local. Índia Novembro Alfa. Índia Novembro Alfa. 4-4. Soletar 3144, pode voar forte. Alô Salvador, boa tarde, acho que é 6142, autorização de tráfego Recife. 6142, pronto cópia. Pronto cópia, 6142. Xené 6142, Recife, nível 350, via Perusco 58, decola no zero, curva esquerda, subida Fuca, transição Aracaju, controle 199.8, aciona 5151. Autorizado Recife 350, decola da 10, curva na esquerda, via Perusco 58, perfil da Fuca, transição Aracaju, controle 198. 51, 6143, Lessa. Tempo de funcionamento, 6142. 6142. Controle, boa tarde, é o gol no 394. 1-3-9-4, conforme autorizado, vigilância. 3-1-4-4, autorizado front. Front, 3-1-4-4, obrigado. Voa e Leda da presente, voa no 394. Vai voar Leda da presente. Confirme o estacionamento. Tem perfil conflitante. Precisando 44, suba restrito ao 330. Restrito 330, tá 3144. Pode coordenação com controle. 4-1-1-6, solo 2-5, líder direito, 1-2-1-9. Pátio próximo a cabeceira 1-7, é o pátio 4. Ah, pronto para cópia, Vitória da Conquista 1-0-5. Vitor Hotel Papá, Conquista 1-0-5, aprovado, decola 1-7, curva direita para ingresso no corredor visual Xé, restrito 1-1000 pés até o farol da barra, ou liberação do controle que opera em 1-1-9-8, e aciona o código transponder 5-1-4-5. Salvador, boa tarde, azul 4-1-6, livrou. 1-7. Hotel Papá, cotejamento correto, informação do POB? 1-2-0.1. Fala, Azul 4-1-6, já tá na Alfa, não sei se foi. 4-1-6, continue na Alfa e informe antes da Juliette para ingresso, parte principal. Antes da Juliette, 4-1-6. Alfa Charlie Mike, prossiga. Sierra, reporta pronto. Boca 250, vigilância ativa. Autorizaria por meio dos trabalhos direto Puca da presente, viu, no Babagão? Autorizado Puca da presente. Puca ativa. Solo passarido do 2230, pronto para táxi. 2545. 2545, Recife, tá 3144, uma boa. Boa. Controle Salvador, boa tarde, Alta 3154-3170 para 1470. Boa tarde, identifique, desça 060, redução para 2509-3154. 3154, né? Eco Tango Índia, voo Iduna, da presente, reporte para descida, o Eco Tango Índia. Índia, para Iduna, obrigado. Juliette, azul, 416. 416, cedera passagem ao Eco no 45 da Passaredo, após ingresso ao portão 08, pátio 1. Após transfer a passarela, ingressa portão 08, passou na azul, 416. LCA, decolagem autorizada, pistão no 7, vento 120 graus, 109. Hotel Papá, táxi autorizado, reporta na Oscar. Sete de Azulu, boa tarde, prossiga. Tudo. Cairo 1 no mil pés, decola pista no 7, curva direita, corredor Axel, controle 1 no 9, decimal 8, aciona 0105, Juliette de Azulu. Terra, decolado 29, controle 1 no 9, decimal 8. Charlie Serra, mil pés, corredor Axé. Salvador, Eco Tango Índia, para início da descida. Que desça para 2 mil pés, o Eco Tango Índia, 1014 no ajuste. Certo, obrigado. Nome, prossiga. Sete em Jesus, Salvador, prossiga. Whisky aqui, uniforme, confirma o estacionamento, pista para decolagem. E a senhora está na frequência do radar e não disponibilidade de radar de solo. Chame o solo em 129. Era. Decolagem da pista 17, curva à direita, subida da El até Leda. Após Leda, voa Blaze para ingresso na Upezulu 14. O controle 119, decimal 8, aciona 5143. Papá, gente, quando pronto para acionamento, chame a torre em 18 decimal 95, Whisky Yankee Uniform. D230, decolou 31, no controle 119, decimal 8. 098-2230, obrigado. 394, obrigado. Controle passarelo 2230, decolou na sua escuta. 2223, gole 260, vigilância. Gole 260, 2230. Lado 360 para Guarulhos, Upper Whisky 50, decola da 10 com curva direita, saída da El Leda, Eudes. Controle 119.8, transponder 5165, o voo 1781. Passemos nível 360, chame pronto acionamento, coluna 781. 360, reportará pronto para acionamento. 2, controle 199, décima 8. 198, bom trabalho. Obrigada também. Conta agora que liga tudo, reportará visual, o Romeu do Sulista. Controle Salvador, Vitor Hotel Papá. Na coluna, se escuta. Vitor Hotel Papá, mil pés, corredor Xé. Mil pés, Papá. O Charlie, Charlie Serra, poderia confirmar para o ideal para o destino? Controle agora no 394. 394, Salvador. Pêzulo 16 até Gruff e após o Pêzulo 14 até Toquim. O controle Salvador 119, décima 8, e transponda 5157. Estimativa autorizada para o Galeão no 360, devolve da 110 com a primeira curva direita, com o bifido da El até Leda. Após Bidev, P November 857, Porto Seguro, Pêzulo 16, Gruff e Pêzulo 14. Controle 198, 5157, transponder, Oceaner 6213. 5157, confirma o transponder, Porto 612, chame pronto para o posto de acionamento, Oceaner 6213. Afirmativo, 5157, chamará pronto para o acionamento no portão 6213. Alfa Charlie Mike, confirmando apenas o nível solicitado, é um plano Yankee. 180, nível inicial, aprovado para IRC, decolagem da pista 17, curva à esquerda, perfil da subida Momo até Albo, após em rota, o controle 119.8, aciona 5167, Alfa Charlie Mike. Chegada Maré, desce para o 070, Boromé para a próxima parada Barra, Charlie, Charlie Serra. Que Charlie, Charlie Serra, mantenham no meu pé e na minha escuta, autorizado para seguir o destino da presente. Serra. Eco Tango Índia, poderia confirmar o tipo de equipamento? Leque acionamento, sempre 5401, no portão 1. Chame táxi 35401. Autorizado, chamará 5401. Salvador, Charlie Serra? Pois não. Onde está a regressa, Salvador? Ok, Charlie, Charlie Serra vai curvar a direita da presente, ingressar no corredor Bonfim e após o corredor Interlagos para retorno a Salvador, mantendo um no meu pé. Bonfim, após Interlagos, Charlie Serra. Patrulha Lima Papaquilo. Lima Papaquilo, Salvador. Possibilidade de coordenar com o centro pro de Maceió? Chame o mesmo agora, 12545, solicitando o Lima Papaquilo. 545, muito obrigado, amigo. Boa tarde. Boa. 3154 para 3000 com 1014, então 3154. Informe estabilizado, 3154. 3000, reportará estabilizado. Pés, Charlie, Charlie Serra, ingressando no corredor Interlagos. Meia 48050 na chegada. Desce para o 050, agora 648. Eco Tango Índia, livre LS, informe estabilizado e visual com campo, Eco Tango Índia. Confirma indicado? 150. informe estabilizado, o Eco também de avisar com calma. Certo, já está avisando e pretendia cancelar para 17. Que chame torre agora então, Eco Tango Índia 1895 solicitando a mesma. Obrigado por tudo, irmão. Até mais. O 3154, 2000, livre leste, forma estabilizada. 2000, reportarei estabilizado, obrigado. Alfa Vitor Juliette. Confirme o pouso em qual pista? Pretendemos pousar no 17. Estamos nas proximidades do Estado. Paciente, paciente, o Eco Tango Índia, faça uma base pela direita curta para 107. Muito obrigado, cancelado agora. Primatil da presente, base curta pela direita para 107, sem tráfego, vou informar. Obrigado, Índia. Qual o pátio após o pouso do Eco Tango Índia? É o pátio 4. Paciente. Funcionamento, táxi, Alfa, Vitor Juliette, reporta na Oscar. Para o táxi do Xanair, 6142, POB 120, 3 horas e 25, alternando Recife, Salvador. 6142, táxi via Juliette e Alfa, ajuste no 0 no 4, quando no ponto de espera da 1 no 0, chama a torre 1 no 8, 95, bom voo, Xanair 6142. 6142, sim, Juliette Alfa, 1895, bom trabalho. Para o táxi 5401, 2h30, 50, POB, alterna alterna Vitória. Táxi direita, ponto para a torre 1 no 8, 95, bom voo, 3504-01. Direita, torre 1895-3504-01, obrigada, boa tarde. 5401, a linha e decola, pistão na 0, vento na 30 graus, 109. A linha e decola na 1 no 0, 3504-01. Eco Tango Índia já avistado, tem pouso autorizado, pistão na 7, vento no 20 graus, 109. Vamos embora, rápido. 1.500 pés. O Romeu Golf Vitor, desça para 1 no mil pés na proa da rotatória, Romeu Golf Vitor. Mil pés, rotatória, Vitor. Tem um tráfego no sentido oposto no 648, subindo para 13.500. Mantenha 50 e após o ITAP prosseguirá para 2.000 no 648. Tá bom. Assim que puder, agradeço. Positivo. Está autorizado o Duna da presente no 648. Obrigado. Golf Vitor, no meu pés na proa da rotatória, com a torre agora, 1895. 1895, obrigado, tenha uma boa tarde, amigo. Boa. O Charlie Serra completa o 360, mantendo 1.500 pés na proa da rotatória, aguardando transferência junto à torre, o Charlie Serra. Na papá, chama para ingresso na pista. Sou eu, muito boa tarde, o Romeu Golf Vitor está visual com o cabo. Afirmativo, Romeu Golf Vitor, sinal 97 autorizado. Autorizado, Romeu Golf Vitor. Tem um bom pouso? Confirmando, foi o Acton Windia? Uma milha de 100 para baixar de travado, 3154. 3154, 1895 com a torre agora, tem um bom pouso. Obrigado, boa tarde. Boa. O Serra Charlie, 1500 pés. Charlie Serra, 1500 pés na prova da rotatória, chame torre agora, 1895. Terra. Romeu Oscar, pronto cópia. 10 corrido Axé para prosseguir até Morro de São Paulo, curva à direita após a decolagem da 17, controle 199.8, aciona 0153. MacTrack vai ingressar no pátio 4. Controle ao trip 5401, boa tarde. Boa tarde, 5491, conforme autorizado, vigilância, o 5401. Aqui, vigilância na Dael. Romeu Golf Vitor, 360, curva pela esquerda, deve estar pouso simulando coronáutica, pouso, vai pousar na 190. Sim, está 3 milhas, 360 esquerda, Romeu Golf Vitor. Gente, faça um 360 curto. Sim. Torre, está 3154, final normal, da 10, baixado e travado. Estou 3154, pouso autorizado 10, vento 130 graus, 109. 130 com 10, livre pouso 3154, obrigado. Confirmo o tráfego, chamou o solo, transmissão foi sobre a modulada. Alador, Sérgio, Sérgio Serra, alta para. Oscar, e uniforme, prossiga. Positivo, tchau. Falando do 2500 direto. Tem 5 quando possível, estimado para pouso em conquista. Autorizado no 05, professor Até Papai, estima conquista em 18, 16, professor Até Papai. Copiado. 5401, Leida da Presente. Leida da Presente, 01. Planejamento correto, confirmando PUB 03. 03 a bordo, torre 1895 para iniciar o táxi, o Escócio Uniforme, bom voo. Obrigado. Fátio Alemar, estou ciente, mantenha o ponto de espera da 17, tráfego na final da 17 já. Mantenha a posição, ó, Fátio Alemar, que eu tenho tráfego na final da 17, tenho dois tráfegos para pouso. Fátio 3-0, Cássio Sérgio Serra. Sente, reduza número 2 na aproximação. Romeu Golf Vitor, tem pouso autorizado, pistão no 7, ventuno 30 graus, 109. Autorizado, Romeu Golf Vitor. Charlie Charlie Serra, tá visual, coronave à frente? Papa Alfa 3, 4, confirmando. Papa Alfa Tango 4. Ciente, prossiga o número 2, aguardando pista livre. Romeu Golf Vitor, qual parte após o pouso? Sente. Então, Romeu Golf Vitor faz um pouso longo a fim de livrar na primeira esquerda na Quebec. Sente, na Quebec, o Romeu Golf Vitor. 3154, solo 45, libera a direita, 1219, solo. 19.20. Livre acionamento, chama ataque. Décimo ao meio, confirme o PUB. 68, táxi Juliette Alfa, 26. 68, sente. 2-1895, um ponto de espera, bom voo. Obrigado, bom trabalho. 6142, decolagem autorizada, pistão no 0, vento no 20 graus, 109. 6142, sente, livre decolagem, pistão no 0. O Charlie Charlie Sierra, se possível, não reduza tanto, a fim de evitar o pulso simultâneo com a aeronave que está na final da 10. O aeronave à frente da pista 17 já está no solo. Então, 3154, táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, 3154. Oscar Livre Táxi, vai ser o número 2 na Papá. 2295, agora não é para trás. Ciente, confirmando, o Alfa Vitor Juliette está atrás do Juliette de Zulu. Ciente. Charlie Serra tem pouso autorizado, pistão no 7, vento no 30 graus, 109. Vai prosseguir pátio 5 também? Pátio 5. Ciente. Salvador, muito boa tarde, acelera 62, 213, tração ponte Vera, 90, pronto. Meu 142, decolou 47, controle 1998. 98, meu 142. Mantenha a ponte Vera, 90. Lateral, 6213. Fique para 4.000 na chegada, Bonfi. Identificou 4.000, perfil Bonfi, 6142. Controle Salvador, Oxanel 6142. 42, conforme autorizado, vigilância. 42. 55 minutos, alternado, galinha. Cliente, Whisky, Oscar, uniforme, aguarda para o táxi. Espera a torre 18, decimal 95. Ajuste agora modificado para 10013, 1013, bom voo. Índia Alfa, ponto cara do 10, 8,95. 1013 agora no ajuste grato e até mais. Salvador, Xanero 63, 26. 226, identifique, deixa o 050 na. Chegada Mare. 213, está no visual com o bagulho da Gona Final? Afirmativo. Faz o tráfego ali e mantém o 90. Faz o tráfego da Gona Final ali e mantém o 6213. Charlie, Charlie Serra, Sol de Salvador, as 48, ultrapassa interseção, faça backtrack e aguarde para ingressar no pátio. Alfa, Charlie, Mike, ingressa, reporta alinhado e pronto, cabeceira 107. Meu Golf Vitor, após o tráfego ingressar no, na pista, ingressa para 5. Charlie, Charlie Serra, seguindo o Romeu Golf Vitor, Papa Alfa Tango 4, ingressa pátio 5, frequência livre estacionar. Pio, Charlie, Charlie Serra. Gente, vai seguir o tráfego à sua direita, está ingressando agora no pátio 5, cruzando a pista, segue o tráfego, pátio 5, frequência livre estacionar. Juliette de Zulu, para informação, vai ser o número 2 para decolagem. Quilo, Romeu Oscar, me escuta? Tem dois tráfegos agora na Papá, ingressando no pátio 5. Após os tráfegos autorizados, táxi, reporta na Papá. 25, fonográfico. Boa tarde, bom trabalho. Boa. Confira o tráfego? Sim, frequência livre. Solo 50, Livrão 219. Mike, só para informação, o tráfego está decolando na 190, tem perfil conflitante. Você vai aguardar. Romeu Oscar, mantém a posição. Zona número 4, decolagem. Carme 213, sem decolagem autorizada. Pistão 1-0, vento 1-40 graus, 1-09. Tipo de decolagem é o Oxanel 6213. Autorizante, autorizado. Whisky Oscar uniforme, bota na papá. 1-9781. Whisky Oscar uniforme, prossiga. Yankee uniforme, tá pronto táxi? Pronto pro táxi, Whisky Yankee uniforme? Pronto pro táxi ou pronto pro estacionamento, Whisky Yankee uniforme? Livre acionamento, chama táxi. 6315, tá pronto? Completamente pronto, 6315. Ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0.